10h23, eu estou na linha neste momento com o Sidney dos Reis, ele que é presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu e municípios da Costa Oeste. Bom dia, Sidney. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Sidney, tivemos ontem em Brasília uma reunião lá na Casa Civil para discutir a respeito dessa questão aí da proibição do ingresso de veículos de turismo privativo e táxis ao Parque Nacional do Iguaçu a partir do próximo dia 30. Nós percebemos aqui pelas postagens até nas redes sociais que os representantes do turismo de Foz do Iguaçu saíram otimistas desta reunião. O que é que foi decidido, o que é que foi debatido durante este encontro? É verdade, Guilherme. Teve debatido ali a importância de se rever essa portaria de fechamento do Parque Nacional do Iguaçu. E nós tivemos o apoio das nossas autoridades, dos ministros ali, tiveram representantes também do ICMBio, o presidente do ICMBio estava presente na reunião. E nós saímos bastante satisfeitos de lá, porque nós temos o apoio principalmente da ministra do Meio Ambiente, onde solicitou que seja revista essa portaria e é bem provável que ela vai ser retirada. Agora pela manhã, inclusive, vai ser entregue uma petição aos ministérios a respeito deste assunto. Qual que é a programação que vocês têm dessa visita a Brasília? Justamente essa petição é justamente para pedir o cancelamento dessa portaria. Foi anexada a petição, vários documentos, que justifiquem o pedido, justifique a retirada da portaria. Você comentou a respeito do apoio da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ela deu alguma recomendação específica ali aos representantes do ICMBio? Existe, portanto, essa possibilidade de que antes do dia 30 seja revista, seja retirada efetivamente essa portaria com esta restrição aos veículos aqui de Foz do Iguaçu? A recomendação que foi dada é que o ICMBio entre com uma documentação na justiça justificando a retirada da portaria e tendo um respaldo da justiça para que eles não se compliquem mais à frente. Ou seja, pelo menos por enquanto, o que se pode até antecipar aos trabalhadores do turismo que estão nos ouvindo neste momento é que daqui até o dia 30, a expectativa aí de uma resolução para que essa proibição não entre realmente em vigor? É, exatamente. Ainda não foi retirada a portaria porque está em processo. Está em documento, está sendo colocada toda a documentação necessária para que se possa justificar perante a justiça a retirada da portaria, para eles se resguardarem também, né? Mas a gente está bem otimista que isso vai acontecer. Conversei aqui na CBN com Sidney dos Reis, presidente do Sindicato de Guias de Turismo dos municípios aqui, Foz do Iguaçu e municípios da Costa Oeste. Sidney, muito obrigado pela gentileza de atender a reportagem CBN nesta manhã. Nós te agradecemos, Guilherme, e desejamos um bom dia a todos os trabalhadores de turismo de Foz do Iguaçu e à população.